78 no solo aos 37, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para a Juliette, via 3178 na sua escuta. Rio 3152, próximo ponto para pronto. 3152, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 09 nós. Livre alinhar e decolar, 3152. Antes da Juliette. 3178, ingressa Juliette, portão 10, portão 10. Juliette para 3152, decolado aos 42, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, bom voo, noite, 3152. 96 visual. Passa na base. 1896, complete, aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 2. Trulli, Salvador, boa noite, na 3152, está fazendo 2000, Napuca, Jamaracaju. Boa noite, Napuca, sobe para o nível de voo, 330, 3152. Napuca, 330, 3152. Visual final embaixo da base. No 896, boa noite, confirme visual com campo baixado e travado. Boa noite, completamente visual e embaixo travado. 896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 1 no 2 nós. Base 6. Salvador Bota, 3520. 3520, Aracaju, 190, pronto, cópia? Copia. Então, 3520, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da pistão no zero com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle, 119.35, transponder 5506. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5506, 1935. Então, 3520, correto, portão 02, chame pronto para pushback e acionamento. Camará. TAM 3152, chame Recife em 126.85. 1265, uma boa noite, TAM 3152. Boa noite, João. No 896 no solo aos 47, lidere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi Juliette. Direita Alfa, reporta ingresso para Aragão no 896. 14022, após ETAP 2013, informe localizador, autorizado LS, o ajuste no 011. 011, após ETAP 2013, autorizado ILS, estará estabilizado em lanchonete. Torre, boa noite, então 3178, nível 290 para Mato. 290 Maceió, TAM 3178, aguarde cópia. Aguardo, TAM 3178. Boa noite, vai na 606, transação Maceió. Maceió 350, já está autorizado, aguarde cópia, gol no 606. Melhor. Gol no 896, ingresso a Juliette, portão 07. 3178, pronto cópia. Pronto cópia, tá 3178. Então 3178, autorizado Maceió, nível 290, via Upper Whisky 58. Decolada pista 10 com curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5502. Autorizado nível 290, via Upper Whisky 58 para Maceió. Decolada 10 com curva à esquerda, transição Aracaju, a saída Puca. Controle 6935, transponder 5502, da 31758. Da 3178, copiou? Da 3178, correto, no 10, chame pronto para o pushback a seu momento. Chamar a cor do piloto, da 3178. Gol no 606, pronto, cópia. Proceda. Gol no 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolada pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5516. Ok, 350 para Maceió, via Upper 58, decola pista 10 com a esquerda, Puca Aracaju a saída. Controle 1935, transponder 5516, gol no 606. Gol no 606, correto, portão 08, chame pronto. Chamarei. sintonizado no localizador 4062. 4062 azul, compliance, chame torre 118, small 6. 118, boa noite. Boa. Oi, boa noite, azul 4062. Duas milhas externo baixa travada. Azul 4062, confirme visual com campo baixado e travado. Afirmativo. Azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 08 nós. Pista opera em toda a extensão, 3.005 metros. Leve pouso, 4062. Azul 4062, no solo 59, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo. Direita na sua escuta, reportará antes da Kilo, 4062. Azul 4062 vai prosseguir Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Ativo Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 4062. 3170, após ETAP, 3000 pés, autorizado localizador. Autorizado o ILS, no curso do localizador. Após ETAP, 3000, autorizado localizador. Repórter ILS, 3170. Salvador, Gol 896, retira a autorização para João Pessoa, nível 370. Sim, senhor. Ah, sim. Gol 896, Salvador para Serra Brava, Juliette Papá, nível 370, autorizado para o Whisky 58. Decolagem da pistão no zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 55 no 7, Gol 896. Positivo autorizado para João Pessoa, nível 370, para o Whisky 50, decolada 1-0 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. 1995 controle, desculpa, 1935 controle, o transponder 5-7-1-5-1-7. 5-5-1-7, protegimento correto, gol 1-8-9-6, portão 07, chame para o puxa, assinamento, senhor. Varemos no 8-9-6. Pronto, autorizado no 8, no 606, chame táxi, senhor. Maria táxi. 3170, autorizado ILS, chame a torre 1186. 186. Torre, boa noite, na 3170. 3170, tráfego ainda não avistado, ajuste no 010. Continue a aproximação, reporte estabilizado no final, tem baixa travada avistando, 3170. Já distância? A 4 milhas de Simbra. Obrigado, senhor. Tráfego ainda não avistado, reporte quando o trem baixa travada. Está na Salvador, 0,50 na minha. Quanto na baixa travada? Confirme o tráfego que pediu para o estacionamento. Algum 60 está pronto para o táxi. Sobre 153, Alcena Salvador, 2,50 na minha. 53, 2,50, Salvador, confirma? Positivo. Copiado, senhor, autorizado até o ponto de espera pista no zero, parte de Juliette Alfa, que igual no zero, no zero. Chame, pronto para decolagem, ponto de espera pista no zero, gol no 606. Faz Juliette Alfa, ponto de espera, chamarei para decolagem, gol no 606. Entendi. Torre, eu tô 3520 no 02, pushback, estacionamento. Com dois, livre, senhor, chame táxi, 3520. Deixa chamar táxi, 3520. Baixou, travou, 3170. 3170, pouso autorizado, pista no zero. O vento agora é de 090 graus com 08 nós. Sente, bem depois. Pode, senhor. Roger. Afirmativo. Plano 606, Lima Tempo, pista 0. Lima Tempo, pista 10, plano 606. Alô, Gol 896, puxa acionamento, posição 7. Autorizado, senhor Chime Táxi, Gol 896. Mais táxi, 89. 3170, no solo ao 04. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette nesta frequência, senhor. Direita, Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Vento de 090 graus, 109, ajuste no 010. Autorizado decolar, pista no 0, no 606. Iniciando com o 606. Táxi, 520, temos 149 a bordo, Serna Recife com 3,47, coisa 2,47. Copiado, senhor doutor, 0, deu ponto, espera, pistão 0, Indy Alpha, que nega no 0, no 0. Chame pronto, protocolo, ponto, espera, pistão 0, tem 3,520. Tá livre, Indy Alpha, 1, no 0, no 0, chama pronto, 3,520. Decolado 17, chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 95, bom voo, mesmo na minha, obrigado, boa noite. 3178, pushback acionamento, puxa o 10. No 10, tem autorizado, senhor, puxa o acionamento, chame táxi, tá 3178. 3178, chama lá quando for passado. Autorizando ingresso na Juliette, senhor, para o portão 02. Ingresso na Juliette, 02. Boa noite, 9h30, 9h30 a bordo, alterna, portamento 3 horas da manhã. Obrigado, senhor. Tem táxi aprovado via pátio principal Juliette e Alfa, observando o Airbus da TAM, ingressando agora na Juliette em direção ao portão 02. Que nega agora no 0 no 0. Chame pronto para decolagem de pontos para a pressão no 0, gol 1896. Juliette Alfa. Semana pronta, não pode esperar no 01 no 89. Então espera pronto, Tan 3520. Linha de decolagem sem parada, senhor? Ah, temos. Tan 3520, autorizado a alinhar e decolagem sem parada, pista no zero. A vento de 090 graus, 099, ajuste no zero, no zero, Tan 3520. Linha de decolagem sem parada no zero, 3520. Boa noite, Gol 1805, passagem externa, baixo da trava. Boa noite, Gol 1805, tráfego avistado. Quem nega agora 1-0, 1-0. Continua com a expansão, guarde pista livre, senhor. Torreta 3178, com 133 a bordo, alternando Aracaju com 2:50. Pode dar o táxi. Livre do ponto para pressão 0, Tan 3178, no 0, no 0, que negar, chame pronto para decolagem. Chamar para decolagem, livre táxi, Tan 3178. Boa noite, 05, pouso autorizado, pista no zero, vento de 090 graus, 07 nós. Yeah. 520, decolado os 22, controle 10935, bom voo. 135, boa. Bom dia, 3520. Bom dia, 20, 190, Pucaracaju, Vilas. Sessão 90, Pucaracaju, 3520. No 606, chame Recife, 12685, no 606. 2685, pode voar a Caju da presente, 3520. Negativo. No solo 23, libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa. Reporte para ingresso na Juliette nesta, senhor. Boa tarde. Salvador, é o TAP 158. Boa noite. Boa noite, reporte Gol 158. Go ahead. Muito boa noite. Nós tivemos aqui um pequeno atraso devido a problemas do catering. Estamos, vamos estar prontos dentro de aproximadamente 5 minutos. Vai ser aplicada alguma a nossa a restrição das 3:30 por causa da descolagem. Senhor, a princípio, a restrição das 3:30 não vai ser respeitada hoje pelo infraero. Muito provavelmente o senhor consegue decolar aos 40 ou 45. Muito provavelmente. Muito obrigado pela atenção. pouso de 090 graus 07 nós. Apesar de decolagem, 50 ficou no espaço. Então, 31, 78, espera pronto. 31, 78, ali mantém, 3.0. Ali mantém, 1.0, 31, 78. Salvador, gol 1.0, 7.6. Boa noite. 076, desça 2000, via Mari, 1010, ajuste, reposto localizador. Desceu via 1010, reposto estabilizado, gol na 076. 0935, gol no 896, bom trabalho. Integrado. Controle Salvador, gol no 896, boa noite. Boa 96, 370, Pulca, transição na Caju. Caracaju, 370, gol na 1805, autorizando Alfa e Juliette para o portão 07, senhor. Alfa Juliette para o 07 no 805. 3178, vento agora de 090 graus com 08 nós. No 020 QNH, autorizando decolar pistão no 0, 3178. Já decolar já no 0, 3178. Decolando aos 28, chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor, bom voo. 1935, tenha um bom dia, tá 3178. Bom dia, senhor. Controle Salvador, tá 3178, na saída Puca, boa noite, bom dia. Bom dia, 290, Puca, Aracaju, vigilância. 290, tá 3178. Tá 3520, cruzou 145, chame agora Recife no 2685, 3520. 2685 aqui, muito obrigado por boa noite. Boa. 8896, chame agora Recife no 2685, alternando no 2545. Recife 2545, obrigado, boa noite. Recife no 2685. 1285, 3178, bom dia.